agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 18ª emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Uma emissão em que o Diga Lá ao Senhor Fado já vai com alguns programas de amadurecimento e que comemora então agora a emissão relativa à maioridade. Um programa que eu tenho todo o gosto em trazer à antena. Vamos com 18 programas. E agora sim, agora a maioridade já se começa a sentir e uma alma mais analítica ao fado. Vamos então deixar aqui as formas como você que está aí desse lado pode fazer deste programa o seu momento. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, pode pôr o seu coração a palpitar ou ladrinho ao canto do olho. Pode fazer-o em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Senhor Fado, como já sabe até aqui, aguardamos os seus pedidos. Faça deste programa o seu programa, faça desta alma a sua alma. Deixe que a sua alma aqui transpareça aquilo que sente. Deixe que o fado fale consigo. Deixe que o amor, ou a tristeza, a alegria, a paixão ou a saudade, se deixem encantar pela voz do fado. Seja o poema que for, seja o fadista que for, seja a guitarra que tocar. A melodia da guitarra e a voz do fadista são os complementos, são os componentes, digamos, de um belo fado, de um pouco da alma portuguesa. Vamos ficar então com Maria Fernanda e Alfredo Duarte, com o fado Encontrei a Marcelina. Depois ficamos com Patrícia Rodrigues, Lisboa Antiga. E para terminar esta sequência de três músicas, António Zambujo, Jogo de Sedução. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre mergulhado na alma totalmente portuguesa. Encontrei a Marcelina, mais bonita do que dá. Encontrei a Marcelina, mais bonita do que dá. A camareira mais fina dos velhos cafés cantantes falou no Espanta e Fim, e no José Bacalhau falou no Espanta e Fininho, e no José Bacalhau na velha perna do pau, nos galos e no charquinho, na velha perna do pau, nos galos e no charquinho. Se falas com tal carinho e pija outro tal sina, não creio nem patavina o que acabas de dizer. Mas Alfredo, podes crer, encontrei a Marcelina, falei-lhe na camareira, a que fugiu por amor, com um cigano alquilador, que andava de feira em feira, com um cigano alquilador, que andava de feira em feira. Se calhar a feiticeira, com falinhas cativantes, viste nesses instantes onde a Lucinda morava, e até por sinal estava mais bonita do que dantes, e até por sinal estava mais bonita do que dantes. Falou-me com voz saudosa, Alcântara e Feira de Agosto, feira de agosto, deslizando pro seu rosto uma lágrima teimosa, deslizando pro seu rosto uma lágrima teimosa. Foi um sonho cor-de-rosa que tiveste e te domina. Falas pela velha rotina que o passado não destrói, mas afirma que ela foi a camareira mais fina, mas afirma que ela foi a camareira mais fina. A causa desta visão, Alfredo, vou-te explicar. A causa desta visão, Alfredo, vou-te explicar. Juro que foi a sonhar, mas guardo-a no coração. Juro que foi a sonhar, mas guardo-a no coração. Sendo assim de outra razão, vistos os olhos brilhantes e os modos insinuantes, de que tanta graça tinha, que foi de certo a rainha dos velhos cafés cantantes. Que foi de certo a rainha dos velhos cafés cantantes. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Eram poucos. nessa era adolescente. Éramos 10 reis de gente, mas completamente louco. Enquanto no céu bailavam andorinhas que chegavam antecedendo o verão. Nós descuidados brincando, sem querer íamos jogar um jogo de sedução. Entre beijos escondidos e desejos proibidos, como fosse fogo gosto. Pelas minhas graças mais tolas, ramalhetes de papoilas vinham pousar em teu rosto. Que memória, que loucura, me transporto hoje à lonjura de verdes campos lençóis. Deixar sombras de infância, contar a esta distância, naquele tempo nós dois. Deixai-me sombras de infância, contar a esta distância, naquele tempo nós dois. Pois é, 3 momentos já se escutaram aqui nesta nossa 18ª emissão, a emissão da Maioridade, aquele programa em que já se pode dizer que vamos com alguns fados por aqui que foram passados, foram trazidos. Foram alguns programas, uns mais tristes, outros mais alegres, um com mais fadistas senhores, outros com mais senhoras, mas foram 18 programas que eu gostei muito de os ter trazido. Não acabaram por aqui. E não vão acabar por aqui, porque a alma portuguesa é rica, é grande. E todos os dias trazer um bocadinho dela é sempre um prazer. Eu acho que para si, estar desse lado é sempre um prazer ouvir. Vamos então ficar com mais 3 fados neste programa em que a alma portuguesa não se cansa de fazer ouvir. E nós não a cansamos de ouvir. Vamos ficar com Canção das Lágrimas, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Depois ficamos com o fado O Dia da Espiga, na voz de António Pinto Basto. E para terminar esta sequência de 3 fados, ficamos com Rodrigo Costa Félix, Bairro Alto. Foram os fados que escolhi para si hoje. E vamos ficar com eles aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Música.

em ter certa alegria. E na volta já sentindo que foi tudo um sonho em vão, ainda ecos repetindo pelo espaço esta canção. Maria, são teus olhos azeitonas, cachova, são teus lábios qual cereja, e os teus seios cachos de uvas que abandonas à vindima desta boca que os deseja. Teus seios, cachos de uvas que abandonas à vindima desta boca que os deseja. Bairro alto aos seus amores tão dedicado, quis um dia estar nas vistas e saiu com os trovadores e mais um fado para fazer suas conquistas. Tangeu as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boémio, porque Ondão é fatalista, e atiraram-lhe com a lama como prémio por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir a sira sua, ainda vem para o meio da rua cantar suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. E assim, desta forma, com todos estes fados que já ouvimos, o Diga Lá ao Senhor Fado de hoje chega ao fim. O programa de hoje, o 18º programa, chega ao fim e esperando, claro, que mais programas como este e como todos os outros venham a surgir na sua antena só para si. Hoje vamos embora, vamos ficar e vamos vos deixar com o Fernando da Câmara com Jesus, mas antes de lá irmos, já sabe, www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com são as vias pelas quais pode comunicar connosco. O Diga Lá ao Senhor Fado e a equipa da Antena Web agradecem sempre a sua comunicação. Por hoje ficamos por aqui, desejando-lhe uma tarde muito, muito feliz, repleta de todas as situações positivas e todas as boas energias que você merece. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz e até amanhã. O Diga Lá ao Senhor Fado, amanhã de volta à mesma hora para si. Fico por aí na Antena Web. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre para si, com todo o orgulho, em português. Até amanhã. caixa onde vos pus. E diz antes que eu vou na volta ainda, Jesus, Jesus. E diz antes que eu vou na volta ainda, que a fortuna grite que hoje és forte. Guarda essa força para erguer.